putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora. Tá uma boadinha, vai! Eu vou tomar várias cachaças ao som dos garimpeiros. Hoje que eu não volto pra minha casa. Eu vou puro negro, traz várias garrafas de Xandão ao som dos garimpeiros. Bota mais uísque pros... Um abraço comigo, querida galera lá do Pastel do Cristiano, Viva Esporte Academia. Tá embaçado, então bora pra cima, bora aí, Emerson. Bora botar a pressão nessa galera. DJ Yuri. DJ Yuri. Assim você vai matar papai, rebolando só pra mim. Amada. Assim você vai matar papai, rebolando só pra mim. Passando a Morena Alho, siga a gente, valeu, Brigari. Amada. Gole. É mesmo, Santorini, essa que é a parada. Mas é lógico. Assim você vai matar papai, rebolando só pra mim. Aquecendo, aquecendo, aquecendo, batidão, desse jeito, batidão, desse jeito, batidão. Libera! O maestro. O maestro. A gente só aquecendo, a galera, a gente vai tocar de tudo do Luau das Marquês. E claro, já já as Marquês daquela época, filho. Aquelas que marcaram. DJ Yuri. Esse cara que envolve, desenvolve, bota demais! Eu vou mandar o Gabi bater. Nosso muito querido, nossos patrocinadores aí, Mundigo do Raio de Luz, Automecânica Domias, Viva Esporte Academia, Estúdio HC Produções, Monte da Batata Frita, Pastel do Cristiano, Felização Emerson Muniz, bora lá! E aí, bolão? Só a mulher que tá solteira, joga o bracinho pra cima, joga o bracinho pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Tá lindo o gritinho, vai! Tchau.

Vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. DJ Yuri, tu pediu agora, toma. Não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança. Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança. Yuri chama de malandra. Se a mulher que tá solteira. Ei, minha sogra, ela vai fazer o que, maninho? Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar. Senta, vai. Vai sentar, vai sentar, vai sentar. Não senta, vai. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. No baile do BDJ que ela começou. Curti, mas vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Olha DJ Lourinho pra cima, DJ. No baile da São Matins. É isso, Monice, vai tocar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Aqui no Morro das Pedras que ela começou a sentar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT. Galera, senhora, a gente detonando, mensurando. Vai dar,